924. Golo 924, 2 milhas, marcador externo, completo sinal, chame torre 1-1-8, decimal 95. Torre 1895, voo 1924. 1-3-1, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado, Serra Novela, Nova Romeu, nível 200, saída Momo, depois Lapa, depois DCT. Decola da 10 com curva à esquerda, com transponder 5131 e o controle 120-80, TRIP 5447. TRIP 5447, cortejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Reportará, muito obrigado. Sim, o senhor passa afastado mais de 20 milhas de Salvador? Salvador, o voo 9754. Voo 9754, centro de informação uniforme. Centro uniforme. Pronto, copa? Pronto, prossiga. Voo 9754, autorizado Sierra Bravo, Kilo Golf. E eu piso 10 até Neuma. Pode direto conforme rota do plano de voo, nível 390, saída Fuca, transição Zipar, pista 10 com primeira curva à esquerda. Acione 51117, frequência do controle 120, decimal 8. Ok, então 390 aprovado para Campina Grande, Pesu 10, até Neuma, depois direto. A saída vai ser a Fuca, transição Zipar e o decola pista 10 com curva à esquerda. Transponder 5197, o controle APR 120, decimal 8, voo 9754, na posição 08. Voo 9754, cotejamento correto, aporte para o topo de pensamento. Reportará. 060, informará 1600. Gente, Lula lá, pessoal. Avistado, tráfego livre. Pouso final no 0, vento 140 graus, 089. Autorizado pouso, 924. Leve 6721, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia. No ponto de espera, chame a torre na frequência 118 decimal 95, QNH 1014. Índia, foi 1895, 1014, bom dia, minha autorizada. Sua vetoração ficou muito em cima, a gente passou do localizador, eu estou voltando para reinterceptar. Ok, suficiente. Estabilizado, uma ilha do externo, voo 328. 328, uma milha para marca do externo, completo final, chame torre 118, decimal 95. 295, mania. Salvador, boa tarde, Web 6721, ponto de espera da 90. Mantenha o ponto de espera, Web 6721. Manteu o ponto de espera, 21. O ONU 924, no solo aos 18. Por gentileza, confirme a intensidade da chuva, está leve ou moderada? Na curta final, senhor, está moderada a chuva. Gente, obrigado. Ao livrar, chame o solo em 1219. Deixa eu livrar 129, o ponto de espera. 328 na final, bastante secado, bom dia. Bom dia, vou na 328, pista molhada, chuva leve, teto estimado 800 pés. Atente a chuva moderada na aproximação e aguarde a autorização de pouso. A gente está aguardando na 328. Salvador, gol 1924, livrando na sua escuta. Voo 1924, autorizado táxi Alfa, Juliette, portão 01. Sim, autorizado Alfa e Juliette para o 01, gol 924. E LSS3, chame torre 118, decimal 95. 1895, meia na pista. Pouso não no zero, vento 170 graus, 7 norte, tráfego avistado. Voo 928. Vivo e pouso na 10, vamos 3 vezes. Pode para ataque. Pode para ela, boa noite, cara. Bem. Salvador, voo 697, 2 milhas me esperam. Gente, voo no 697, e teto estimado 700 pés, chuva leve, pista molhada, ajuste 1014, aguarde a autorização de pouso. Ok, 1014 aguardando, 697. Seu web 6721, informo, temos duas aeronaves da voo na final da 1-0 já sequenciadas, e aguarde no ponto de espera para ingresso e decolagem. Aguardando, 6721. No 328, no solo 20, ao livro à direita, chame o solo 1219. 219, bom, no 328, para informar que na curta final já está bem leve a chuva, está melhor. Até aí uma meia vida na final. 7. Informe avistado o campo. Vai apontar quando avistar o 697. Situação Obama estabilizado, voo no 601. Torre 11895. Torre Salvador, voo no 600, passando Obama. Voo no 600, continue na final da 1-0, ajuste 1-0 no 4, chuva leve, pista molhada, teto estimado 700 pés. Voo no 600. 00. 8. Sequência do controle 1-2-0, decimal 8, passaria dos 2-2. Passaria dos 1-2-0, 8. Passaria dos 1-3-0, cotejamento correto, reporte de campo, posicionamento remoto a 1-4. No 328, na escuta do solo. No 328, chame o solo 121.9. 219, mano. 216. Então, 3216, prossiga. Fortaleza. Já do pouso, 10.697. Eu fiz o 119, nível 350, saída Momo, transição Froti, pista no zero com primeira curva à esquerda, acione 5134, frequência do controle 120, decimal 8, aguarde para o cotejamento. 328 na escuta do solo? Na escuta, vamos ter isso aqui. 1328, autorizar o táxi Alfa, reposta para ingresso na Juliette. Alfa, reposta para ingresso na Juliette, vamos ter. Para o táxi, voo 806, 1:52 ao bode. Com 1:50 de autonomia e alterna Recife. 1:52, Recife, 1:50. Confirmo. Voo 924, mantém na Juliette, de passagem aeronave, o banho da companhia, que irá pronto, espera. Sim, a gente vai manter na Juliette, dando passagem à aeronave da companhia 924, vaga. Voo 906, autorizado o táxi até o ponto de espera, via parte principal, ainda no ponto de espera, chama a torre na frequência 1118, decimal 95, QNH 10013. 1013, parte principal, ainda lá, 1895, voo 1905. Voo no 924, após passagem do banho da companhia, autorizado ingresso na Juliette, chama portão 01. Tá por esquerda, após a passagem do mesmo, Juliette para o 01, 1924. Tá, 3216, cotejo. 3216, autorizado nível 350, conforme a rota do plano, aerovia Perzulu 19. Saída Momo, transição Froti, decolada 10, primeira curva esquerda. Transponder 5134, controle 1208. Então, 3216, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 11. chama na para posto finalmente, Santos 3206. Voo 328, autorizado ingresso na Juliette, portão 04, atenção no coronado, irá parquear no portão 01. Gente, ingresso Juliette para o 04, vai tentar aeronave no 01. Alugou 697 na Alfa. Voo 697, autorizado ataque Alfa, Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, 05, 697. Pessoal, estou 447, confirme, matrícula. 5447, FIP. FIP 5447, coordena a equipe de solo, reporte para casa. Prepara para casa. Papa tem um quilo, Papa Vitor. E informo na teto, na pista no 7, 600 pés. O que o Papa Vitor vai para a próxima 17 com um teto de 600? Rotatória, o quilo Papa Vitor. O Xanã 6305 reduza para 2109. 2109, 6315. Qualquer informação, nos aponto. O Oceano 6305 necessita de uma redução, devido a termos aeronave na aproximação da pista 107, porém a visibilidade está baixa. Então, reduza para 210, nós aguardamos as instruções da torre. Positivo, grande informação, 6305. Mantenha o ponto de espera. No 600 no solo, aos 26, libera a direita, 1219, solo. Direita 219. Sim. Mantenha a prova rotatória, aguardando a transferência de comunicações. No 600, autorizado táxi Alfa, reporte para a inversão de Juliette. Alfa, direto, direto, reporte. Estamos passando 260 agora. É, reduza para 210, o chão é 6315. 260. O quilo Papa Vitor reporta a visual com o 7. Reportando a visual com o 7. B 25, autonomia 5 horas e 30, alterna Brasília. 25, Brasília, 5 e 30, confirme, 35447. Afirmou. Autorizado táxi até o ponto de espera via parte principal Índia. No ponto de espera, somente a torre na frequência 118 decimal 95. Quem negar 1013, bom voo. Autorizado táxi, parte Índia, 118, na cima do ponto de espera. 1-0-1-3. Visual com a pista? É, não vai cagar. Torre, 118,95, quilo Papa Vitor. Xané 6315, desça para 2.000 pés, ajuste padrão. Livre LS, rapaz, está avisado. Para 2.000, 6315. Controle Salvador, boa tarde, Webjet 672, nome decolado, 1.700, seu escudo. Contato radar 330, sai da Momo, Web 6721. 330 na Momo, pode ver a frota, né, presente, previsão de informações, 6721. Autorizado a pro de Momo, pro 6721, no frote é na área do centro. Momo, 6721. Visual 1.7, para possibilidade. Ok, Ok, Kilo Papa Victor, informa o teste estimado 1000 pés, visibilidade em meia dúzia de 1000 metros, não chove no momento, pode estar avistando o campo. Livre desvios, Web 6721, após desvio, vão ao Momo. Após desvio, Momo 6721. Imagem autorizada, dá 1-0, vento é 1-60 graus, meia dúzia norte. Vitor. Kilo Papa Victor, continue na final, avista o campo? Kilo Papa Victor, continue e aguarde autorização de pouso. Manter, 1-0, trip 5447. Pelo Papa Victor, livre o pouso, na 1-7, o vento é 1-40 graus, 5 nós. 1-40, Patrick, vai, pelo Papa Victor. Atente a pista molhada, ok? Pista molhada, viu? 2-1, mais quantas milhas estavam a Momo? 10 milhas, gente, aponta pro 1 no Momo. Reportará a prova bom, Mercedes 1. Controle Salvador, voo no 806, coluna PUCA. Voo no 806, contato radar, 230, sai da PUCA. Ok, sai da PUCA, Marcelo. Prossiga. Gente, na proa da rotatória, aguardando transferência. Puxando 63 no 5, estabilizado, final, ele. Puxando 63 no 5, completa final, torre 118,95, bom pouso. 95 graus, bom trabalho. Web 6721, suba restrito para nível 310 e reporta para o Momo. 310, 6721. Estimado 1100 pés, o ajuste é padrão, pista molhada e não chove no momento sobre o campo. Ok, grato, 6325. Trip 5447, decolagem autorizada, da 1-0, vento 130 graus, 7 nós. Autorizado, 5447. Kilo Papa Victor, no solo 3-2, vai para o pátio 5. Autorizado, o backtrack táxi para o pátio 5. Kilo Papa Victor. Gente. 3-2-6 para o curso de encerramento. Tarde, prossiga. Gente, Mike Juliette Romeu, chama passando na vertical do L-ponto da Enrimar e aguarde para prosseguir para a bata. Teto estimado 1100 pés, não chove no momento. Apenas um chuvisco leve aqui no centro de Lauro. Poste na final para a bata. Vai reportar a vertical da Enrimar. O Mike Juliette Romeu. Trip 5447, decolado 33, chame o controle 120 decimal 8. 208, boa. Voo 754, autorizado táxi até o ponto de espera via pátio 1, Inga, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118 decimal 95, QNH 10013. 10013, via Inga, no ponto de espera 1995, ponto de espera. 1-8-15, QNH 1013. Tá, aqui 1-8-15, 19-2-95 e 1-0-1-3, é que é uma interferência de ponta sobre o cliente. Quente. Tucson, Vitor, pronto, cópia? Afirmo. Autorizado Guarulhos, via UP, Zulu 16, até Bravo, até o Zulu, após conforme rota do plano de voo. Nível 340, saída da El, Leda, após fim. Pista 10 com primeira curva à direita. Acione 5151, frequência do controle 120, décimo 8. Na 3205, cotejamento correto, após o plano está por estacionamento, portão 02. Está no visual com a aeronave no final do 90 e está passando através da imagem com proa da Mata Romeu. Gente, Mike Juliet Romeu. Então, atrás, eu vou reportar. Informe na Mata, controlado, vento é 140 graus, 89. Reportar no solo controlado da Mata Romeu. Presente, 547, obrigado. Salão 6320, identifica a chegada Mari, desça até o 050, na proa de Tapio. Na proa de Tapio, desça até o 050, Xané 6320, chegada Mari. Confirma a velocidade do Xané? Indicada 270. Gente, pode manter o número 1. Ativo, mantém a velocidade. Gente, alinha e mantém 1-0, gol no 754. Oxenai 63 no 5, solo aos 37, direita 121.9 ao solo. Direita 29, 63 no 5. Oxenai 63 no 5 na escuta do solo? Não, na escuta solo, recuperando. Oxenai 63 no 5, boa tarde, autorizado ataque Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Papel de Alfa, informará ingresso na Juliette. Passaredo 2230, aguarde. Próxima bomba. 1806, chama Recife, 2545, alternado no 2085. Pode repetir para o gol 1806? Recife, 12545, alternado 12685, gol no 806. 12545, no 2085, até mais. 35447, confirma para o ideal, Betino. 1208. É, você tem contato, porque eu sou o 10370, Fuca transição de par. Positivo, Fuca transição de par, gol no 600. Saiu controle 2. Gol no 600, sai da Fuca transição de par, pista 90 com primeira curva à esquerda. Acione 5150, frequência do controle 120, decimal 8. Gente, então, UP Zulu 10370, decola 10 curva esquerda, pouco transição de par, 5150, 108, o controle do 1600. Gol no 600, cotejamento correto, reporte ponto a puxa, estacionamento, portão 06. Portar. Chané 6305, ingresso da Juliette, portão 08. Para o 0863. É possível agilizar, nós estamos um tráfego no portão 11 para táxi. Sem problema, agilizando 6305. Solo TAM 3206, pronto para o táxi, também 167, 3 horas e 52, João Pessoa. Vem, POB. 167, o POB, TAM 3206. Solo 3206, aguarde para o táxi, após passagem do. Chané da Bianca, que irá estacionar no 08, autorizado táxi até o ponto de espera via pátio principal Índia. No ponto de espera chamará a torre na frequência 118.95, NH1013. Então, pós-passagem do aeronave da Oxané, vai seguir o táxi via pátio Índia, ponto de espera, torre 118.95, TAM 3206. Salvador, boa tarde, 3193, autorização para o Galeão. Só 3193, informação em curso é Vito, pronto, copa? Pronto, copa, 3193. Só 3193, autorizado Galeão, via Ampizulu na 010 Mata, após conforme roda do plano de voo. Nível 380, saída da EOLE da Pós-Pista. Picha no zero com primeira curva à direita. Acione 5122, frequência do controle 120.8. Feito, autorizado Galeão nível 380, na Ampizulu 1 até Esmap, decola da 10 com curva direita na Dael, letra Bridge, 5122, responder 1208, controle, está 3193. Está 3193, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, estacionamento, portão 10. Estará 3193, obrigado. 754, contato radar, 390, sai da Pucana. Esse assalto ao 390, 1754. Próximo hangar da Ardeia aí. Chame para ingressar na 17, o quilo Papa Victor. Aguarde. Aguarde, não autorizado. 3230. Passaria 2230, cordeiro da equipe de solo, reporte para táxi. Pessoal, estamos com um pequeno problema, vou ter que chamar para pushback. Sim, reporte quando estiver pronto. Ok, obrigado. Está, vamos mais. Chamarei novamente. Deu bom? Está condicionado após passagem do Airbus da companhia, a sua causa, que está agora no través do 05, ordenando equipe de sol, reporte para trás. Ok, após a causa Salvador, na 754. Bora, 754, prossiga. Devido à formação na nossa subida, vai manter a proa 050 por 15 milhas e depois vai voar a Puca. Gente, após o desvio voa Jamo. Após Jamo. Salvador, 35626, bom dia, boa tarde. 35626, contato radar pela posição Conde. Voe bom, 40 na chegada, reporte ideal de descida. 5.6.2.0 Ré, 130 graus, 1.0 nós. Autorizado a linha de colagem na 1.0.3.2.1.6. Trip 5595, desça para o 090. 090, o Trip 5595. O Trip 5595 sob vetor para sequenciamento, esquerda para o 360, limite ao localizador. 5595, esquerda 360, limitado localizador. Confere, Trip 5595. Acione 5161, frequência do controle 120.8. 190, autorizada Aracaju, Cuca, Jamo, Aracaju, decola da 10, curva esquerda, 5161-1208, tá? 3283. Tá, 3283, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento, portão 03. Vai reportar.